Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Saudações retornantes, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é um Drops para Nerd. Nesse Drops, eu gostaria de anunciar o retorno da nossa atração Nerd Maratonista, que esteve durante um breve ato no mês de maio, mas retornou agora neste mês de junho, com nada mais nada menos do que a segunda temporada de Andor, do Disney Plus. Aí você vai se perguntar, mas... por que a segunda temporada e não a primeira? Porque a primeira temporada nós já falamos tudo a respeito no episódio 197 do Paranerd. Então agora vocês terão, nesse mês de junho e por demais, eu e o meu querido e amado mecenas, Jota Santos, falando tudo a respeito dos episódios da segunda temporada de Andor. Espero que vocês fiquem bastante satisfeitos e vida longa e próspera.